os fariseus vieram e perguntaram a Jesus para colocá-lo à prova. É permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. O plano de Deus é maravilhoso. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Jesus está recordando o livro do Gênesis, está respondendo àqueles fariseus com a própria resposta da palavra de Deus. E acrescentou: assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. É maravilhoso o plano de Deus sobre o casamento. E que beleza quando marido e mulher são escolhidos por Deus, escolhidos um para o outro, e os dois aceitam essa escolha, assumem essa escolha e vivem a sua vocação. Deus trabalhou por caminhos admiráveis, fazendo com que os dois se conhecessem, se aproximassem, se amassem, se unissem, se assumissem com responsabilidade e fizessem todo esse longo caminho que é o matrimônio. É uma beleza. O casamento é realmente um mistério, um maravilhoso mistério. Só no céu nós vamos compreender toda a beleza dele. Mas eu não posso deixar de dizer que hoje acontece uma coisa muito dolorosa. Muitos, e até podia dizer muitíssimos casamentos que não dão certo. E muitos desses casamentos não dão certo porque são casamentos que nunca deveriam ter existido. E por que nunca deveriam ser existido? Porque não foram feitos em Deus, não foram feitos de acordo com a vontade de Deus, não era vocação, não era escolha, foram eles que se escolheram, casaram por paixão. Quanta gente se casou por paixão? Se encontraram, houve aquela paixão e foram pela paixão. Quanto casamento aconteceu porque ele e ela, na paixão, foram longe demais no seu namoro, no seu noivado. Então havia um compromisso e por causa disso acabaram se casando. Mas não foi um casamento construído em Deus, foi um casamento construído na sexualidade, na sensualidade. A paixão passa, a sensualidade também passa. E a sexualidade tem o seu ciclo, o seu alto, o seu baixo. Um casamento firmado na paixão, na sexualidade, não pode durar. Porque, na verdade, os dois não estão unidos. Não foi Deus que os uniu. Quem os uniu foi a paixão. Você entendeu? Quem os uniu foi a sensualidade. Quem os uniu foi a sexualidade. Quanta gente acabou se casando porque aconteceu uma gravidez. Então, para não fugir à responsabilidade, para as coisas não ficarem mal, por causa da pressão de família, acabaram se casando. Acabaram se casando por compromisso, por causa de uma gravidez. Não foi por amor, não foi por responsabilidade, não foi com liberdade. E claro, quando falta amor, quando falta liberdade, quando falta compromisso, quando falta responsabilidade, estão faltando coisas essenciais no casamento. Eu podia comparar essa união do homem e da mulher, onde Deus os une e forma de dois uma só carne, ao que acontece com certas colas químicas. Você une os dois elementos e, unindo aqueles dois elementos, então aquilo cola. Mas se você não coloca todos os elementos, a cola não acontece. Um elemento só não consegue colar. Muito casamento foi assim. Eles se casaram, mas não se uniram. Não houve união. Houve celebração, houve cerimônia, houve festa, Houve assinatura de papel. Mas, na verdade, porque faltou o essencial, porque faltou amor, porque faltou responsabilidade, porque faltou liberdade, porque faltou compromisso. É, e compromisso para valer, um está assumindo o outro e assumindo o outro por toda a vida. Assumindo o outro na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, dispostos a se amar. Não é aquele negócio que o amor é muito bom enquanto dura e o casamento, portanto, ele vai enquanto o amor, que na verdade não é amor, é paixão, né? Enquanto durar essa paixão, enquanto durar esse amor apenas sensual, o casamento vai durar. É. Na verdade, não houve casamento, não houve união. Deus não uniu. Se é verdade o que Deus uniu, o homem não separa, é verdade também que o que Deus não uniu está desunido. E qualquer coisinha separa. Qualquer coisinha separa. Já está desunido, só está justaposto. Não aconteceu união. Eu quero dizer a você, a igreja está tratando com muito carinho esses casos. Se você é um desses casos, procure. Vá procurar o sacerdote. Vá se aconselhar. Vá à sua comunidade e converse com alguém. A igreja hoje está tratando e com muito carinho esses casos. Muitas vezes, a igreja estudando é um processo todo que é feito. A igreja estuda bem e há pessoas preparadas para estudarem isso. É um processo todo. Se chega à conclusão de que realmente não aconteceu aquele casamento, houve a celebração, houve festa, houve assinatura de papéis, mas não aconteceu o matrimônio. Não aconteceu a união. O que a igreja faz é justamente declarar a nulidade. Aquele casamento era nulo, inexistente. Eles não estavam unidos por Deus. E a igreja então os declara solteiros, porque nunca foram unidos diante de Deus. Eles acabam sendo livres para agora, no juízo, na responsabilidade, no compromisso, agora, de fato, diante de Deus, colocando Deus no meio deles, eles se unirem em matrimônio. Não é casar por casar. Se o seu caso é um caso desses, vá buscar, vá se aconselhar. Talvez você tenha uma solução carinhosa da igreja. Mas você que se casou, graças a Deus, e foi Deus quem uniu vocês, conserve tudo isso. Por mais duro que seja, persevere, peça a Deus, busque em Deus. E nós estamos pedindo agora, pedindo juntos. Senhor, nós pedimos pelos casamentos que são seus, onde foi o Senhor que os uniu, e portanto, coisa alguma vai separar. Nós pedimos hoje, Senhor, por esses casamentos, onde o Senhor os uniu, onde o Senhor se pôs entre eles, e o Senhor foi a união entre eles. Conserva o Senhor, redesperta o amor, redesperta, Senhor, neles a responsabilidade. Que eles realizem um casamento como o casamento de José e de Maria. E que seja uma família segundo a família de Nazaré. E nesse dia, nós pedimos também, Senhor, pelos teus filhos e filhas que acabaram celebrando um casamento, mas onde esse casamento não existiu, porque também nunca deveriam ter existido. Nós estamos pedindo por eles, Senhor, que eles encontrem a solução em Ti, e que assim possam se reencontrar e reencontrar o Teu plano de amor. Amém. E sobre você, e sobre a sua família, sobre o seu casamento especialmente, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. As we sing our love.